Nosso tema de hoje, então, é um Natal diferente. Parece até uma redundância, né? Porque os Natais nunca são iguais. Tudo que acontece, entre aspas, é novo. Traz alguma coisa diferente. Se nós pararmos para pensar, parece que a proposta ela nos fala do momento atual. Mas os dois últimos Natais, eu estava me lembrando, como é que eles foram? Não o meu particular, mas como é que foram? Assim, como é que a gente percebeu? Aqui no nosso país, a gente lembra que existiu, nos dois últimos, uma grande contradição dentro das famílias. A gente ouviu muita gente falando de, ao invés de um momento de confraternização, um momento de desunião. Em virtude da polarização política que nós estamos ainda vivendo, de posições contrárias entre si, e principalmente do sentimento de não aceitação do outro. Então, ao invés da gente se tornar mais próximos, da gente realmente fazer uma confraternização, fazer um momento de reflexão, que é o propósito, acredito, né, do Natal, ou pelo menos um dos propósitos, ele acabou se tornando um fato que acabou repercutindo no ano de muitas pessoas, ou nos anos, né? E esse Natal, ele é diferente, bem mais diferente, talvez, do que os outros, porque está sendo solicitado para todos nós uma postura diferente. Está sendo solicitado que nós não façamos aquilo que a gente tinha o costume de fazer, que é nos reunir em família, que é poder, muitas vezes é o único momento do ano em que nós nos vemos com alguns dos nossos familiares. E está nos sendo pedido, então, para dar um tempo, para não fazer, ou, dentro de um grupo pequeno, fazer com alguns cuidados. Isso gera em nós, de modo geral, um sentimento, de novo, né, de contrariedade. Sempre que a gente é impedido de fazer o que a gente quer, a gente fica meio... É como a gente lembra dos bichos, né? Eles ficam pelo alto, assim, como, né? Quem diz assim, pronto para ter uma posição, às vezes, de ataque. Porque o que nos contraria, nos incomoda. E a gente não quer ser incomodado, muito menos contrariado. Mas a gente deve pensar, né? Por que que essas coisas estão acontecendo? Por quê? Principalmente, por que que dentro de mim gera esse sentimento? Porque é igual para todo mundo. Alguns fazem numa boa, outros ficam incomodados, outros não estão nem aí. A gente até comentava hoje de manhã no programa a questão do respeito, né? O respeito ao meu indivíduo que me cerca. A gente não é sozinho. A gente está num mundo onde tudo que eu faço repercute no outro. E tudo que o outro faz repercute em mim. Diretamente ou indiretamente. Tudo. Pensando nisso, a gente começa a pensar. Tá, e a questão do respeito, a questão do limite da liberdade. Aonde que entra esses valores? Aonde que eu posso repensar tudo aquilo que eu venho fazendo? Eu acho sempre que esses momentos assim de final de ano, principalmente, eles propiciam a gente uma reflexão, uma introspecção, para que possamos, de uma certa forma, avaliar tudo que a gente fez, ou avaliar o que a gente queria ter feito e não foi possível fazer, para que a gente consiga dar uma observada em nós mesmos, não nas restrições, né? Se nós olharmos, o Natal ele tem uma representação que eu nem disse ainda, mas todo mundo sabe, né? É o nascimento de Jesus. Se nós olharmos lá as narrativas bíblicas do Antigo Testamento mesmo, quantos profetas disseram a vinda do Messias. Antes até dele, eles sabiam do profeta Elias, que viria antes do Messias. Só que o ser humano, e nós nos enquadramos nisso, nós temos uma dificuldade, às vezes, de perceber alguns pequenos sinais. Então, achava-se que Elias viria como era narrado, da forma como ele era, inclusive fisicamente, e não foi reconhecido dessa forma. Pior ainda, foi a vinda de Jesus, que era tão propagada, a vinda do Messias, e o que ele faria, e o significado da vinda dele, que ele veio e nasceu dentro de uma família humilde, em condições mais humildes ainda, e muitas pessoas não o reconheceram, porque achavam que ele teria que ter vindo com toda a pompa do mundo. Imagina se ele tivesse nascido como filho do imperador romano, que era quem governava o mundo naquela época. Ele teria sido reconhecido pelos poderosos como esse, sim, o enviado por Deus. Mas talvez a mensagem dele, talvez não, com certeza a mensagem dele não teria chegado no coração daqueles mais humildes e brandos, como ele cita nas suas bem-aventuranças. Porque a mensagem dele era para quem precisava, não para quem precisava ser convencido, mas quem precisava do sentimento. A vinda de Jesus, ela marca um acontecimento em toda a nossa história. É óbvio que alguns povos não veem assim, mas nós classificamos a história como antes de Cristo e depois de Cristo. Nós dividimos ali porque nós notamos que foi um marco extremamente importante. Ele trouxe para nós, como se nós pudéssemos dizer que foi um renascimento espiritual da humanidade. Ou pelo menos foi uma oportunidade de um renascimento espiritual. Porque ele veio, não que ele tenha derrubado tudo, muitas coisas ele reafirmou, mas ele modificou bastante a nossa orientação de visão de vida. A proposta dele, contida no Evangelho, que é a narrativa da sua vida, é uma proposta de amor. É uma proposta de amor. Na música que eles cantaram há pouco, tem uma frase que diz: é preciso amor para poder pulsar. E pulsar é vida. Porque se tiver com uma pulsação baixinha, fraquinha, é como a gente estar lá sentado no sofá, sem fazer nada. É preciso atividade, é preciso realmente pulsar. E a proposta dele é em cima disso, de renovação espiritual, de atitude, de entender o que tem no nosso horizonte. O que é Deus? Ele trouxe uma concepção diferente de Deus, porque Deus era um Deus brabo. E ele nos mostrou um Deus amoroso, um Deus bom, é a palavra que ele usa, um Deus bom. E ele só diz para nós assim: vamos chegar até ele. A gente pode, através dos nossos atos, da nossa transformação. Em cada Natal, a gente tem a oportunidade de revivenciar essa proposta, de refazer a nossa aliança com ele, de novamente poder se colocar como o nascimento dele, de forma humilde, e aceitar essa proposta. Difícil, mas não é impossível. Nós estamos caminhando há muito tempo nessa direção. A chegada, ela vai ser no tempo dos nossos passos. À medida que nós dermos passos um pouco mais largos desse caminho, nós vamos chegar mais rápido a esse entendimento. Não é um lugar, é um entendimento, é uma transformação. Nós temos a opção das escolhas, né? A todos os dias nós fazemos as escolhas. Mas também nós temos a opção de, a cada oportunidade, trazer para perto de nós a espiritualidade que a gente não vê, mas que a gente sente. Quando a gente para e silencia, a gente sente a presença, porque brota no sentimento e brota na nossa mente as ideias, o que deve ser feito, Mas nós precisamos só silenciar, parar um pouco o ritmo tão veloz com que a gente imprime na nossa vida. E aí então, quem sabe a gente faça um Natal diferente, mas sobre outro ponto de vista, diferente na nossa transformação, na nossa obtenção de seres mais elevados, que está dentro da nossa proposta, está dentro da nossa capacidade, principalmente, de nos tornarmos esses seres.